Panorama Agrícola para 17 de novembro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você. Estamos abrindo o programa de quarta-feira, dia 17 de novembro, noite de lua crescente. Eu sou campeiro, filho do tempo e da terra, e aonde a boiada berra, fui parir. Um homem feliz é como um barco que navega sempre com o vento a favor. Esse é o ditado do programa de hoje. Você confere na dica de Simone Barrim, teste do HIV durante a gravidez. Noticiário, o Ministério da Agricultura quer redução de impostos para aumentar a produção de alimentos orgânicos. E na entrevista, Santa Catarina Rural começa a ser apresentado para técnicos executores. Este é o Panorama Agrícola, o nosso telefone 48-3239-5647. O nosso e-mail, panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Toda gestante deve fazer o teste para saber se tem ou não AIDS durante o pré-natal. Caso o resultado seja positivo, o tratamento é iniciado. Isto evita que o vírus seja transmitido para o feto. Saiba que é possível para uma mulher que tem AIDS dar à luz a um bebê livre do vírus se o tratamento for iniciado durante a gestação. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A maioria das ADMs do Microbacias 2 será dissolvida até o final do ano. As ADMs, ou Associação das Microbacias, já cumpriram seu papel e deixaram um legado de organização em grupos temáticos para o SC Rural, que começa a funcionar na prática em 2011. São esses grupos temáticos que vão poder acessar créditos do programa SC Rural, o Microbacias 3, ou mesmo créditos do Pronaf. Estima-se que 65% das ADMs que estão realizando assembleias este mês devam ser dissolvidas. O Ministério da Agricultura está divulgando a intenção do governo de reduzir impostos e de pagar por serviços ambientais a fim de incentivar a produção de alimentos orgânicos. A redução tributária ajudaria o agricultor a produzir orgânicos com preços mais competitivos. O governo também quer permitir a universalização do acesso aos orgânicos para todas as famílias, por isso a necessidade de baixar o preço dos alimentos. A questão da assistência técnica também é chave e pode ser reforçada com profissionais do governo federal capacitados a levar informações da agricultura orgânica a todos os produtores. Informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento dão conta que o agronegócio brasileiro deve fechar o ano de 2010 com um superávit superior a 60 bilhões de dólares, mesmo o dólar tendo sido desvalorizado em relação ao real nos últimos meses. O setor rural brasileiro é responsável por quase metade das vendas externas brasileiras. As exportações brasileiras têm como destino 215 países e os destaques nas exportações são para a carne bovina, a carne suína, aves e soja. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é sobre o SC Rural, que começa a ser executado em 2011. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Roberto Abate, membro da equipe do SC Rural, que participou recentemente de uma reunião em Campos Novos. Qual a ideia para informar o público interno da IPAGRE, das empresas executoras e também as lideranças externas com respeito a esse programa SC Rural, Abate? Bom, como, por determinação, então, da diretoria da EPAGRE, nós tivemos uma reunião no último dia 8 e 9 deste mês em Campos Novos, no Centro de Treinamento da EPAGRE, para definir uma estratégia de promoção do programa SC Rural a nível interno da empresa e para a liderança dos 293 municípios de todo o território do estado. Como já é de conhecimento público, no dia 30 de setembro, esse programa foi assinado entre o Governo do Estado e o Banco Mundial e no último dia 26 de outubro, o Governo do Estado assinou um convênio, houve a assinatura de um convênio entre as empresas executoras do programa para que se pudesse desencadear, então, o processo de operacionalização do programa a nível de Estado. Como nós estamos nos aproximando do final do ano, uma das primeiras ações então, a ser feitas antes do final do ano é a promoção interna desse projeto e a promoção a nível de municípios para as lideranças municipais. Nesse sentido, então, é que ocorreu essa reunião no último dia 8 e 9, onde a equipe de trabalho do projeto, ou melhor, do programa SC Rural, montou um material e a estratégia de levar a operacionalização, como será operacionalizado o programa nos municípios do estado. Então, deverá ocorrer agora, até o final do mês de novembro, uma promoção para todos os técnicos da EPAGRE, inicialmente, envolvidos no programa, e até o final do ano, a EPAGRE deverá levar para as lideranças municipais a sua atuação dentro desse programa SC Rural. Bem, Roberto Abate, como poderíamos divulgar aí para o ouvinte, como se dará a operacionalização do programa SC Rural? Já dá para adiantar alguma coisa? Não, o que dá para adiantar é que o programa SC Rural é um programa que vem apoiar as organizações da agricultura familiar, né, de produtores da agricultura familiar, no sentido de melhorar a competitividade das suas atividades. E, então, nesse sentido, nós teremos um intenso trabalho de organização dos produtores através de formas associativas, e assim que essas formas associativas de produtores estiverem organizadas, estiverem com seus projetos, que nós estamos chamando de projetos estruturantes, assim, bem definidos, eles poderão acessar recursos para pôr em prática esse projeto. Mas nós faremos, a partir do início do ano de 2011, uma ampla capacitação de todos os técnicos envolvidos e uma ampla divulgação para que todos os interessados possam e quiserem aderir ao projeto e se beneficiar dele, possam assim fazer. Engenheiro agrônomo Roberto Abate, da EPAGRE, você que participou ativamente do Microbacias 2, na sua avaliação, Abate, qual a principal diferença e o principal desafio em relação ao Microbacias 3, o SC Rural? Bem, na realidade nós podemos fazer assim, eu tenho participado desde o início dos projetos Microbacias, os dois primeiros foram projetos, né? O Microbacias 1 e o Microbacias 2. O primeiro teve um forte apelo nas questões da recuperação dos recursos naturais do Estado. O segundo, para falar resumidamente, ele teve um apelo mais forte na questão social, na organização social dos produtores. Embora em todos eles tenha se levado o tripé da sustentabilidade sempre foi levado em conta, que é a questão ambiental, social e econômica. E nesse Microbacias 3, dos três âmbitos então da sustentabilidade, a questão de renda que será atacada assim com maior força. Mas para isso, quem acessar aos apoios do SC Rural, necessariamente ele vai ter que estar organizado. Então, organizado em grupos, uma vez que nós não teremos apoios individualizados, né? Só para organizações, como o próprio objetivo do programa diz, né? Que é para apoio a organizações de famílias da agricultura familiar. Então, nesse sentido, nós teremos um grande apoio através desse programa para iniciativas de agregação de valor aos produtos e serviços da agricultura familiar. O agricultor pode criar uma organização ou a organização já deve existir? Não, tanto as existentes quanto as que venham a ser criadas. Isso não há problema nenhum, não. Pode ser tanto as que já existem hoje, né? A única questão é que, para se beneficiar, essas organizações elas deverão estar legalmente constituídas, né? Tanto na questão ambiental, como econômica e sanitária, né? Ou fiscal e sanitária, melhor dizendo. Perfeito. Agradecemos, então, ao engenheiro agrônomo Roberto Abate, da IPAGRE, entrevista aqui o Panorama Agrícola sobre o SC Rural. Abate, muito obrigado pelas suas informações. Ah, disponho. Obrigado, Cris. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.